meus pacientes. Os primeiros do Bandeira Brasil, Kleber Augusto no fundo de quintal. Sonhei que um dia o astro e a terra descia, secava as águas do mar e não mais anoitecia. Só voltava a chover à noite as estrelas, se a lua fosse a sua companheira. Sonhei que um dia o astro e a terra descia, secava as águas do mar e não mais anoitecia. Só voltava a chover à noite as estrelas, se a lua fosse a sua companheira. Ela dizia não, e Saturno em vão ofereceu anéis. Ela lhe ligava pra estrela d'alva, nem ouvia a súplica dos menestrés. E o sol que brava mais e mais abrasador, cego de amor. Que faz sentir que eu estou sozinho. pra gente mesmo. Fiquei, né? Valeu, Som de Sombrinha! Aí, ó, começando com meus parceiros. Os primeiros, Bandeira Brasil, Kleber Augusto, do Fundo de Quintal. Sonhei que um dia, o astro ia...